A voz de quem não tem a voz. Rap pancada. Muitos por grana, por fome, poucos por amor. Cantando rap com a alma, falando de sofrimento e dor. Dias iguais, rotinas constantes. Relembra a foto que enfeita em cima da estante. Quantas letras, quantos palcos em vários estados. O rap me proporcionou, conheci vários chegados. Fiz amigos, conquistei experiência de vida. Vi muita coisa de perto que eu nunca imaginaria. É o sofrimento e a estrada pra ir cantar nas quebradas. Tomando o bote dos homens, caçando drogas e armas. Por amor à parada, nós toma aí firmão. Narrando a realidade. É por aqueles que acreditam que a voz não se cala. Valores raros são poucos, é nós por nós na bagaça. Os gladiador tá na arena, na resistência firmão. Em busca do objetivo, sempre foco na missão. Não é fácil não, mas tamo aí 100% envolvido. Linha de frente na causa dos menos favorecidos. Na humildade mó corre, tomando um banho de baldinho. Cochilando dentro do carro, sem ter lugar pra dormir. Comece assim, né? O bagulho é sofrimento, irmão. Investimento em estúdio, correria com trampo na mão. De jogo, eu DDR esquitei japa esperando as arestas. Vem trampo novo cantado com a alma e o nome é três janelas. Subindo degrau por degrau, escalando montanhas e buscando cume. Pois a meta é o pique, é o topo, meu alto é meu tune. Creio na sua rima como no legado da copa. Vou acionar pro corpo que fraudou a sua nota. Vocês são Nero, tão colocando fogo em Roma. Ou você joga toalha ou vai beijar logo a lona. Igrejas viram secos, palhaços viram bandidos. E o fiel da balança pra ver se o chicote estrala. Nem sempre o que mentaliza se torna físico. Eu não sou mercenário, então segura que é de graça. Escrevendo, ensaiando, sem medo de errar. Cada passo errado, volta e reciclar. Fazendo daqui um casulo, sem medo do escuro pra não congelar. Trajetória rimada na fala cantada de cada palavra que eu sou. Não importa a levada, a corrida se liga, apenas começou. Vamos virar o jogo se não der tempo, irmão. Sangue latino busca ao menos a prorrogação. Responsabilidade da responsabilidade. Ei, mano. Não leu a placa, tá escrito homens trabalhando.